Deja Vu e DJ Juninho Portugal. Não paro de pensar em você, naquelas noites de alegria e de prazer. Não foi só ilusão, com tanta emoção. Não mando mais as coisas do meu coração. Contigo eu pude acreditar que o amor me encontraria em noites de luar. Onde você está, me deixa te encontrar. E esse amor tão lindo não vai acabar. E nos meus sonhos eu vejo você trazendo flores pra me conquistar. Não dá mais, vem, volta. Preciso de você aqui pra mim. Pensar em você, naquelas noites de alegria e de prazer. Não foi só ilusão, com tanta emoção. Não mando mais nas coisas do meu coração. Contigo eu pude acreditar, meu amor me encontraria em noites de luar. Onde você está, me deixa te encontrar. E esse amor tão lindo não pode acabar. Sonho só vejo você trazendo flores pra me conquistar. Não dá mais, vem voltar. Preciso de você aqui. Quero você aqui, não paro de pensar naquelas noites de prazer que me fez passar. Com você quero viver, descobri que hoje sou, que hoje sou, que hoje sou. Que sim.